Bom dia. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja com todos nesta manhã tão iluminada aqui na Casa da Prece Chico Xavier. Para mim é uma alegria sempre imensa poder falar do Evangelho, poder estar aqui, porque quando a gente reflete, quando a gente estuda esses temas, parece que eles tocam mais fundo o nosso coração. Quando a gente se propõe a entender a mensagem do Evangelho de uma forma mais profunda, parece que ela faz mais sentido ainda. E olha que já tem alguns anos que eu venho lendo, que eu venho estudando, e cada vez que a gente se apropria de um desses comentários que Allan Kardec fez na obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, sobre as lições do Evangelho, a gente entende algo a mais. Por isso que é um livro que nós sempre vamos estudar, juntamente com todos os outros que compõem essa literatura maravilhosa que é a bibliografia espírita. Tanto as comunicações que os espíritos deram através de médiuns, como aqueles seres iluminados que, reencarnando com a missão de trazer maior entendimento sobre essas lições do mundo espiritual. E a lição dessa manhã, que eu vou compartilhar com vocês, é aquela do capítulo das coletâneas de preces espíritas. Normalmente é uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo que as pessoas não chegam até ela, né? Principalmente aqueles que têm o hábito de abrir o Evangelho ao acaso. Naturalmente a gente é guiado ali entre aquelas comunicações, aquelas instruções e aqueles comentários de Allan Kardec que estão situados mais ou menos no meio do livro. Mas às vezes a nossa necessidade é tão grande que a espiritualidade nos guia assim para ir até lá no final e encontrar numa dessas preces aquilo que nós precisamos. Kardec, quando se propôs a trazer modelos de preces, ele não estava dizendo em nenhum momento, e ele argumenta e fala sobre isso, de que elas não são um modelo absoluto, um modelo rigoroso, que a gente tem que segui-los. Elas são uma ajuda para as pessoas que muitas vezes não conseguem formular as ideias na hora da prece. E isso é muito comum, porque normalmente nós somos guiados a fazer a prece sempre pedindo, e geralmente na hora da dor, na hora do sofrimento. A gente é meio que compelido, na hora que estamos precisando, de pedir ajuda. E aí a nossa prece geralmente é: ai meu Deus, me ajuda, me socorre, que passe essa dor, que venha o recurso que eu preciso, que me dê isso, que me dê aquilo. Normalmente as nossas preces é, na verdade, um petitório infinito, né? A gente tem essa tendência natural. E a gente esquece que a prece é muito mais do que apenas pedido. A prece é um momento de grande conforto, ela é um momento de alegria, ela é um momento de satisfação, é um momento de prazer para o espírito. Porque nesse momento é um momento que a gente se propôs a nos comunicar com Deus. A inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Aquele que é inacessível ao tempo, à matéria, à energia. Aquele que, não sendo criado, está em tudo que criou. É o mesmo ser, é a mesma força poderosa que está presente neste momento agora aqui. E que nem sempre a gente se dá conta. Porque Deus não é um ser que está localizado num lugarzinho especial do universo. Deus está em tudo e, ao mesmo tempo, nós não vamos encontrá-lo num templo, nem numa paisagem, se nós não estivermos realmente, profundamente conectados com essa ideia. Só perceberam realmente Deus aqueles que, tendo vivido, experimentado, sofrido, refletido, e percebido que há uma causa em tudo e que nós podemos em algum momento nos comunicar com ela. Então a prece é esse momento exato de comunicação direta com a divindade. Não é um ato banal. Por isso que o homem, em muitas épocas, ele criou rituais, práticas, para marcar aquilo como um momento solene, para marcar o momento da oração como um momento muito especial. Porque muitos povos antigos chegaram a essa conclusão também. Que o momento de oração é um momento muito profundo, é algo muito marcante para o ser humano. Mas, como nós temos uma tendência a nos acostumarmos com as coisas, a gente banalizou tudo isso. E muitas vezes a gente segue cumprindo rituais, práticas, e a gente não percebe que eles não são, em si, fundamentais para esse momento. Que muito mais do que eu estar ajoelhado para me prostrar diante de uma divindade, internamente eu tenho que estar predisposto a sim. Porque senão, se eu dobrar joelhos, juntar mãos, se eu estiver num templo ou em qualquer outro lugar, mas se o meu coração não estiver nesse ato, tudo isso é desnecessário, é vazio. Por outro lado, eu posso estar num transporte público, segurando a barra ali, meio que chacoalhando, apertado, mas o meu coração está em sintonia. A minha mente está voltada e eu estou em oração. Estou conectado naquele momento com Deus. É óbvio que tudo isso é um treino, né? Que tudo isso é uma reflexão que a gente vai fazendo na vida, e de tanto experimentar a gente vai percebendo que é assim que funciona. Nosso diálogo com Deus é pelo coração. Não o órgão que bate aqui bombeando sangue, mas o nosso sentimento, a nossa mente, todo o nosso ser. E naturalmente a gente precisa de momentos de recolhimento, sim. Até mesmo Jesus buscou esses momentos para estar mais a sós, sem as pessoas ali, criando muitas vezes situações que demandavam a sua atenção, o seu cuidado. Para nós seriam as distrações. Então nós precisamos sim de momentos especiais em que nós damos aquela pausa mesmo. E esse ato é mais profundo. Mas precisamos treinar para que ele seja permanente. Para que a nossa vida seja uma oração. E a gente comece gradualmente a deixar de pedir a Deus as coisas corriqueiras. As coisas efêmeras, as coisas passageiras. As coisas que são importantes para a nossa vida e ele sabe que a gente precisa delas. E nós podemos até continuar pedindo todas essas coisas. Podemos continuar pedindo a Deus o pão, o alimento, a veste. Podemos continuar pedindo a solução dos nossos problemas. Mas a gente esquece que tem uma infinidade de outras coisas maravilhosas que a gente pode pedir a Deus e a gente nem sempre lembra que pode pedir. Porque a gente está tão assim pressionado pelos nossos problemas corriqueiros. E a gente está tão assim, pensando o tempo todo, né? Que a gente tem necessidade de algo, que a gente esquece. Que talvez a gente já tenha tudo o que nós precisamos. Que talvez a experiência negativa do agora, da dor, do sofrimento, é a experiência que a gente precisa. Para muitos é estranha essa ideia, não é? Como assim a dor, o sofrimento, a morte, a carência... Como assim isso é necessário? Nós sabemos que nós somos seres imortais em evolução. Somos seres que estamos num crescimento permanente. E estar vivos, reencarnados, é uma oportunidade maravilhosa de produzirmos mudanças em nós. Porque observem quantas vezes nós, diante de tantas facilidades, diante de prazeres, diante de comodidade, diante da fartura... A gente vai se tornando cada vez mais insatisfeito, cada vez mais entediado, cada vez mais neutralizado na nossa capacidade de ação. E muitos, quando chegam numa determinada idade, percebem: ah, eu conquistei tudo o que eu queria, eu usufruo tudo o que eu quero, mas eu não estou hoje satisfeito com a minha vida. Há centenas de milhares do mundo de pessoas hoje assim. De pessoas que não estão satisfeitas, embora tenham conquistado tudo o que queriam do ponto de vista material. É porque tem algo que lá no íntimo elas não conquistaram ainda. Lá no íntimo, elas ainda não entenderam o real objetivo da existência humana, que para o espírito imortal nada mais é do que evoluir e aprimorar-se. Estar encarnado é, para todos nós, uma grande oportunidade de fazer surgir todos esses potenciais divinos que nos darão a condição que Jesus um dia disse: vós sois deuses. Como a gente vai alcançar isso? Como a gente vai desenvolver capacidades inimagináveis para o ser humano se nós não treinarmos, se nós não exercitarmos as nossas competências, habilidades, as nossas qualidades, tudo isso que nós trazemos em germe, em início, em princípio. E podem acreditar, ou mais do que acreditar, podem saber. Todos nós somos seres capazes de nos tornarmos muito maiores do que nós já somos hoje. Todos nós trazemos dentro de nós um potencial imenso de exercer, praticar e vivenciar o bem, o belo, o amor. Nós não somos pouca coisa. Nós não somos qualquer coisa no mundo. Às vezes, quando falam, né, 8 bilhões de pessoas vivendo no mundo, parece que é só um monte de seres aqui, e não é só isso. Cada ser humano é muito especial, é muito importante. Mas por que as pessoas às vezes parecem não ter essa importância? Porque nós não reconhecemos essa condição do ser humano. Esses grandes e inimagináveis potenciais que nós carregamos. E nós duvidamos, porque o que nós sabemos de nós mesmos são apenas as nossas imperfeições. São apenas os nossos defeitos. Ou nem é tanto assim, né? Na verdade, a gente conhece muito mais os defeitos e as imperfeições das pessoas. Porque normalmente a gente está sempre julgando e avaliando o nosso irmão, o nosso próximo. E a gente está taxando as pessoas o tempo todo pelas suas qualidades negativas, sem reconhecer os seus valores. Sem reconhecer que elas trazem ali, sim, um diamante bruto, encoberto por crostas de minerais ainda, que precisam ser removidos para que aquela essência mais bela, capaz de refletir a luz, possa aparecer. Assim é cada ser humano. Cada um de nós estamos neste grande processo de lapidação da vida, de remoção das nossas imperfeições, de remoção dos nossos defeitos, dos nossos instintos mais primitivos, para que o nosso melhor possa aparecer. E nós esquecemos muitas vezes de pedir à divindade, nesses momentos de diálogo com ela, de pedir: Deus, eu preciso me melhorar. Eu preciso fazer aparecer para o mundo todo esse potencial que o Senhor colocou lá dentro de mim, no meu ser, que vem ao longo de muitas reencarnações, a muito custo, se libertando dessas imperfeições. E a gente esquece muitas vezes que estamos aqui no mundo justamente para essa importante, imperiosa e urgente tarefa, que é de nos melhorarmos, de nos transformarmos, de nos tornarmos esse ser maravilhoso que nós podemos nos tornar. Esquecemos que nós estamos no mundo justamente para aprender e produzir mudanças significativas em nossas vidas. E a prece, a oração, é esse momento que nós podemos pedir a Deus as mudanças necessárias em nós. Mas não vai ser uma mágica que o Criador vai fazer e vai nos transformar. Não vai ser algo extraordinário que nós vamos acordar no dia seguinte e não teremos mais aquilo que estavam ali, aquela qualidade inferior, negativa, que a gente identificou em nós. Não vai ser assim. Porque Deus não nos dá as coisas assim, prontamente, sem a nossa participação, sem o nosso querer, sem o nosso desejo, sem o nosso esforço. Ele nos dá muitas vezes coisas que a gente fica surpreso. E, poxa, olha, Deus me propiciou isso. E é muitas vezes para que a gente continue a nossa jornada até chegar aos maiores desafios. Porque a gente não recebe nada porque a gente merece, no sentido de que a gente já realizou essa grande transformação em nós. A gente recebe muita coisa porque a gente merece, como ser em evolução. A gente merece condições para aprender. Por isso que para uns ele vai proporcionar em algum tempo aparentes facilidades, para outros ele vai proporcionar aparentes dificuldades. Mas para cada ser, em cada momento da sua evolução, ele está oferecendo exatamente aquilo que é necessário, aquilo que é fundamental, aquilo que é essencial naquele momento para o aprendizado. E nós podemos continuar pedindo tudo o que a gente julgar importante e bom para nós. Porém, sempre lembrando que só chegará até nós aquilo que realmente é necessário. E muitos pensarão, mas Jesus não disse que tudo o que pedirdes em oração, credes, recebereis? Jesus fazia afirmações assim que eram impactantes na mente das pessoas que ouviram. E elas pensavam, como assim tudo? Quer dizer que se eu pedir agora para Deus, Deus, eu quero visitar a Lua. Os chineses acabaram de aterrissar uma nave lá no polo sul da Lua. Se eu disser, eu quero ir, Deus vai derrogar alguma lei física me tirando daqui e me colocando lá? Deus vai me encaminhar para me integrar em algum projeto de alguma missão espacial que pretendam levar o homem à Lua? Não vai, né? Ele não vai derrogar toda uma ordem de fatos que envolveram as pessoas que foram até a Lua. Não vai. Que já estão sendo preparadas há muitos anos, que são espíritos que reencarnaram com essas missões de desbravar tecnologicamente a exploração espacial. Ele não vai derrogar uma ordem sábia de vida. Por quê? Para mim, a minha realidade, a minha necessidade é estar bem ligado aqui no mundo material, no cumprimento dos meus deveres. Ou então, um dia nublado como esse, eu pedir para Deus, Deus, eu queria um sol lindo, maravilhoso, porque hoje é domingo, eu queria ir na praça, eu queria ir no parque com meu cachorro, com meu filho, para aproveitar a beleza da natureza. Deus sopraria as nuvens e afastaria daqui? Não. Ele não vai mudar as leis naturais, não vai mudar as regras que regem sabiamente o universo para atender o meu desejo. Então, quando Jesus falou, tudo o que pedirdes em oração, crede e recebereis, é óbvio que Jesus não estava pedindo para a gente, olha, coloque, acredite no tudo. Você entendeu? Mas aquilo que nós precisávamos acreditar mesmo, ou melhor dizendo, aquilo que nós precisávamos prestar atenção mesmo é, se eu acreditar, eu conseguirei. O tudo é tudo aquilo que é necessário, aquilo que eu preciso realmente. Mas o acreditar é fundamental para a gente conquistar qualquer coisa. Se eu acreditar realmente naquilo que eu peço, que é fundamental para a minha vida, isso eu receberei. E pedir mudanças, pedir transformações, pedir a correção dos defeitos que nós ainda trazemos, é algo que certamente nós conquistaremos. Porque quando Jesus também, ensinando sobre as coisas que Deus nos dá, ele usou como exemplo aquilo que é essencial para o ser humano. Lembram de que ele coloca assim, né? Qual filho pedindo para o pai pão? O pai dá uma pedra. Ou o filho pedindo um peixe, o pai dá uma serpente. Pão e peixe seriam as únicas coisas que Deus nos daria com certeza? Elas são um símbolo, gente. É o símbolo daquilo que é vital. O que é vital para a existência do corpo? Alimento. Ar, nutrição. Então, tudo que Deus nos dá, indiscutivelmente, se pedirmos, é aquilo que efetivamente é essencial para o nosso ser. Aquilo que efetivamente nós mais precisamos. Por isso que se a gente pedir mudança, transformação de nós mesmos, nós vamos sempre ser atendidos, sempre. Nos será dado fartamente essas possibilidades. Mas para isso acontecer, tem que ter algumas atitudes da nossa parte. Para essa oração que produz mudança em nosso ser, temos que ter algumas condições. E aqui Allan Kardec, nesse item, está lá no capítulo 28, eu recomendo que depois leiam atentamente, porque cada um será inspirado, de acordo com as suas necessidades, no entendimento deste texto. O que eu vou fazer agora é compartilhar com vocês as minhas reflexões, inspiradas pelos amigos que sempre generosamente me ajudam, me assistem nesse trabalho. Que mostram claramente aquilo que é pertinente a mim, mas que nós podemos juntos aqui refletirmos e compartilharmos. Nesse modelo de oração que Allan Kardec então faz sobre as preces para pedir, para corrigir um defeito, ele nos dá um modelo exato de como devemos encarar esse momento de pedir a Deus essa mudança. Em que nós, muitas vezes, só queremos assim: Deus, eu quero que o Senhor me torne perfeito. É muito vago isso, né? Ele já está fazendo isso há alguns milhares de anos, tá? Ele já tem feito. É que quando nós oramos, nós nos colocamos a participar do processo. Porque a parte dele a gente nem precisa pedir. E muitos até pensaram assim: ah, se Deus sabe tudo o que a gente precisa, para que pedir? Mas é que tem uma parte nossa para que o pedido aconteça. Porque se ela não acontecer, vai demorar mais. Por isso que depois que a gente descobre que orar funciona, nós aceleramos a nossa evolução, nós apressamos o nosso passo. Então, no modelo de prece que ele trouxe, ele inicialmente nos alerta assim, antes de começar a falar da prece, ele diz assim: nossos maus instintos são decorrentes da imperfeição do nosso próprio espírito e não da nossa organização física. Tem muita gente que alega que comete determinados erros, porque é o corpo. Usa lá aquela passagem do Evangelho em que Jesus disse que a carne era fraca, porque os discípulos tinham adormecido, né? Se aproveitam daquilo e falam: ah, eu faço isso porque o meu corpo, porque a carne é fraca, meu corpo me predispõe. Mas as imperfeições é do espírito, gente. É da nossa essência, é daquilo que nós vamos ser quando a gente morrer e esse corpo voltar para a natureza. Tudo que você sente hoje, que você identifica que é imperfeição, vai continuar no mundo espiritual, mesmo depois que o seu corpo tiver completado a decomposição. Então tudo parte do espírito. Então parar de jogar a culpa no corpo por aquilo que nós gostamos e nos comprazemos. Essa é a primeira ação para você produzir uma mudança. Assumir responsabilidade. Assumir que é seu e que não é das circunstâncias. Porque normalmente a gente faz isso. Eu briguei porque a pessoa me provocou. Eu briguei porque ela começou. Normalmente casal é assim, né? Marido e mulher é assim, não é assim? Joga sempre uma culpa no outro. Ah, mas você não me falou, por isso que a gente se desentendeu. Normalmente a gente tende a atribuir ao outro as causas das manifestações das nossas imperfeições. E aí Allan Kardec, mais adiante, ao trazer a reflexão inicial para a prece que ele vai nos apresentar, ele diz assim: olha, todo homem que goza da plenitude das suas faculdades tem a liberdade de fazer ou não fazer alguma coisa. Ou seja, todo mundo que tem algum equilíbrio mental tem a liberdade de escolha sempre. Se a gente é arrastado para um comportamento, é porque aquele comportamento ainda é parte dos nossos desejos, parte daquilo que a gente ainda gosta. parte daquilo que ainda a gente se sente bem, ainda que temporariamente, fazendo. E no modelo que ele faz de oração dirigida a Deus, ele traz todos os passos de um processo de autoconscientização. E essa prece, ela é muito interessante porque ela nos leva a reconhecer que há uma parte nossa fundamental na produção das mudanças em nossas vidas. Ele inicia dizendo que nós temos, dada por Deus, a inteligência necessária para distinguir o bem e o mal. Pelo pouco que a gente já viveu, já aprendeu na vida, a gente já sabe o que é o bom e o que é o mal para a nossa experiência terrena. E quanto mais nós vivemos, mais nós vamos descobrir. Então, a primeira atitude que nós temos que ter ao desejar, ao nos dirigirmos a Deus, é essa consciência. Nós já estamos preparados para vencer as nossas imperfeições do presente. E ele vai dizer ainda que nós precisamos reconhecer que os nossos fracassos, em termos de superação das nossas imperfeições, são decorrentes do nosso orgulho. Porque o nosso orgulho muitas vezes torna situações ali não compreensíveis por nós. Nos cria uma ilusão, nos criam ideias falsas sobre as situações. O nosso orgulho muitas vezes nos faz agir de uma maneira em que nós agimos ali mais atendendo os nossos desejos mais inferiores do que aquilo que realmente é o mais importante para nós em termos espirituais. Nosso orgulho nos cria a ideia de que nós precisamos estar sempre satisfeitos, felizes, contentes, confortáveis. Nosso orgulho nos dá uma ideia de sermos muito especiais, de estarmos sempre numa posição superior em relação ao outro. Nos afasta muitas vezes do espírito cooperativo, do espírito fraterno, nos afasta ali de uma vivência pacífica com o outro. Então, o nosso orgulho é o grande obstáculo. Precisamos reconhecer o quanto o orgulho cria para nós a nossa visão de mundo, a nossa forma de encarar o mundo. Então, se no momento que eu estou me dirigindo ao Ser Supremo, que me envolve, que está na minha consciência, está além de mim, se eu não reconheço que eu tenho algo que me obstrui a visão, eu posso pedir, mas eu ainda não cheguei a essa conclusão de que muito do que eu preciso mudar está sendo impedido pelas ideias que eu faço sobre mim mesmo. Então, se eu não reconhecer que eu sou orgulhoso, eu vou ter dificuldade nessa comunicação com Deus. E nós lutamos, degladiamos com a nossa consciência muitas vezes para não fazer esse reconhecimento. Porque a gente está sempre ali justificando. É muito clara a lição do Evangelho para a gente perdoar as pessoas e tratar o inimigo como se fosse irmão. Mas lá dentro a gente tem um monte de resistências para isso. E elas nascem do nosso orgulho. Elas nascem dessa visão deturpada que nós temos sobre nós e sobre o outro. Então, se não libertar do orgulho, esse pedido não acontece. E uma outra coisa que ele nos fala aqui, ao nos alertar sobre a prece, que precisamos reconhecer nesse momento, é de que nós estamos numa comunicação permanente com o mundo espiritual, que nós nem percebemos. Porque nós estamos envolvidos por seres pensantes o tempo todo. E isso o Espiritismo nos revelou muito claramente. Nós estamos numa comunhão permanente de pensamentos uns com os outros, através da nossa comunicação direta, através do que nós ouvimos, falamos, lemos, vemos. Então, somos profundamente influenciados pelo mundo, mas igualmente pelos desencarnados, por pessoas que, tendo partido da vida terrena, estão continuando os seus processos mentais, os seus desejos, as suas vontades, alguns com intuitos vingativos, que é aqueles que chamamos de obsessores, outros apenas explorando as nossas manifestações inferiores, o cultivo dos nossos vícios, os hábitos ruins que nós temos. Porque eles, nessa ligação psíquica que se estabelece de mente a mente, também absorvem as nossas sensações. E nós temos na literatura espírita muitos e numerosos casos que ilustram isso. Das pessoas que não bebem sozinhas, que não consomem drogas sozinhas, porque tem espíritos ali, verdadeiros parasitas, sugando essas emanações que esses vícios trazem. E isso passa também pelo sexo, passa pelas emoções dos jogos e por todo tipo de viciação que o ser humano é capaz de desenvolver. Pelo consumo de pornografia digital, que hoje em dia se tornou algo, uma avalanche, né? E muitas coisas com forte conteúdo erótico são divulgadas assim de forma intensa, alimentando a imaginação e o pensamento de milhares de pessoas que nem percebem que isso é um processo de manifestação das suas imperfeições. Porque impede o indivíduo de sublimar o seu sentimento, porque o prende apenas na sensação corporal. Então tudo isso é parte de um grande processo que nós estamos todos aí envolvidos por centenas de milhares de mentes encarnadas e desencarnadas que criam em torno de toda a humanidade uma grande rede de pensamentos que alimenta comportamentos, que reforça comportamentos, que passa até pela viciação da alimentação excessiva, pelo consumo da carne e das vísceras dos animais, que para muitos estão também sendo ali absorvidas quando o indivíduo se vicia também na alimentação. Então, quando a gente pensa em defeitos, a gente pode pensar tudo aquilo que está além do necessário, do fundamental, do essencial para a vida, e que nos distrai, que nos leva a nos entregarmos, tudo isso é viciação. E tudo isso é pensamento que nos caracteriza como seres imperfeitos. E à medida que nos libertarmos disso, nós estaremos efetivamente evoluindo, aproveitando mais a experiência. Então nos cabe, nos momentos de oração, pedir a Deus é isso. Como me liberto de tantas amarras que me seguram só na materialidade, de tantas imperfeições que me bloqueiam os potenciais maiores que eu ainda nem comecei a desenvolver? Quantos não têm a sua inteligência bloqueada porque não estão manifestando essa inteligência, porque estão concentrados demais só nos comportamentos viciosos? Quantos não desenvolvem a sua sensibilidade, o seu afeto, aquela atitude mais positiva na vida, porque estão apenas ali enredados em conflitos, em disputas, em brigas, em acusações? Ou quantos não percebem as belezas da própria vida, as grandezas que já é detentor, porque ele está olhando apenas aquilo que o outro tem? E se entregando aos sentimentos da inveja, da cobiça. Então muitas pessoas não vivem ainda uma vida plena, por quê? Porque estão ainda todas enredadas nas suas imperfeições, nos seus defeitos, que deveriam trabalhar para mudar. Por isso que se conscientizar dele é tão importante. Por isso que se reconhecer portadores deles é o primeiro passo para alguma mudança. Se eu não admitir que tem algo que precisa ser mudado em mim, eu não vou conseguir mudar. Se eu não reconhecer que algo precisa ser transformado, aquilo vai continuar sendo eu mesmo. Mas eu também preciso acreditar que eu posso e devo mudar tudo isso. E ele ainda prossegue nos trazendo ainda mais a necessidade de reconhecer, de reconhecimento das nossas imperfeições. E Allan Kardec, ele, ao nos propor aqui nesse modelo de oração, ele põe assim: entre as minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente inclinado a. Esse particularmente quer dizer o quê? Não adianta a gente ter a pretensão de querer mudar tudo na gente de uma hora para outra. De achar que a gente, só porque chegou num nível de consciência que precisa mudar, a gente vai produzir uma mudança que vai revolucionar a vida de uma hora para outra. A gente precisa pôr o foco em algo. Precisa reconhecer alguma coisa em especial que está mais criando problema na nossa vida. Para um pode ser a inveja, para outro pode ser o vício no álcool, para outro pode ser esse espírito de briga, beligerante, que tudo quer brigar com o outro. Para outro pode ser a preguiça, para o outro pode ser a alimentação excessiva. Cada pessoa precisa identificar hoje o que mais atrapalha a sua vida. O que mais das suas imperfeições está te impedindo de progredir, de se sentir mais feliz, de tomar posse de toda essa maravilha que é a existência de cada um de nós. Por isso que ele coloca dessa forma: reconheço particularmente que... E a gente precisa identificar esse defeito maior. Porque combater todos de uma vez, gente, não consegue. A gente vai evocar algumas imagens, algumas figuras históricas. Ah, mas Saulo de Tarso teve aquela transformação no caminho de Damasco. Aquela é a história de Saulo. E a história de cada um de nós? Será que ela tem os elementos que a história desse espírito tem? Por isso que a gente não pode pretender uma mudança radical. Mesmo porque ele já vinha por um processo longo, árduo, de algumas dores profundas, que naquele momento especial despertaram ele. Mas depois ele teve um grande e laborioso trabalho pela frente. Só que ele era um espírito que já tinha condições de enfrentar profundas e intensas experiências. Diferentemente de nós, que talvez precisamos ir aos poucos mesmo, para num dia chegar como ele e passar por esses momentos mais intensos de mudança. Por isso que para cada um de nós o desejável é isso: a gente identificar uma das nossas imperfeições e focar nelas. Identificar: olha, eu percebi, Deus, que eu sou muito fofoqueiro. Como eu tenho falado mal da vida das pessoas o tempo todo. Só sei destacar das pessoas as imperfeições que elas têm. Eu descobri que isso é ruim, porque que me interessa a vida da pessoa? Que me interessa se o outro está errando ou não, se não sou eu responsável pelo que ele faz? Eu descobri que eu não consigo ver nada positivo nas pessoas. E eu só consigo destacar o mal delas. Então eu quero mudar isso, Deus. E reconhecer isso. Que eu sou fofoqueiro, por exemplo. Ou que eu sou invejoso. Ou que eu sou guloso. Ou que eu sou ganancioso. Ou que eu sou desonesto. Ou que eu sou preguiçoso. A gente precisa identificar uma coisa que nos atrapalha a vida de verdade. Uma, e começar a trabalhar nela. É aí que começa a mudança. Sabe por quê? Virtude atrai virtude, gente. Se eu pretendo uma mudança positiva, uma, eu naturalmente começo a me movimentar em direção a ela. E tudo mais me é acrescido. Tudo mais começa a vir para mim. Lembram daquele item, o homem de bem? Que Allan Kardec, de forma muito sábia, aliás, se você não sabe identificar suas imperfeições, leia O Homem de Bem, lá no capítulo 17, item 3. Se a gente não conseguir ser igual ao homem de bem, identificar que a gente está falhando em alguma coisa, a gente já vai reconhecer várias imperfeições nossas. Mas lembra que lá no finalzinho ele fala assim: essas não são todas as virtudes que caracterizam o homem de bem, mas procurar uma delas já vai nos conduzir às demais? É isso. Se eu identifico uma imperfeição minha e já começo a trabalhar para combatê-la, eu naturalmente sou atraído pela renovação em outros setores da minha vida. E a gente percebe que a gente tem um salto, uma qualidade de vida espiritual muito grande. Porque começam a vir mudanças em nós. Mas a gente precisa ter humildade para, diante de Deus, reconhecer essa imperfeição maior e começar a trabalhar nela. O meio onde a gente vive também é um forte indicador, viu, gente? A gente está em conflito permanente em todos os lugares que a gente passa. A gente está sempre em conflito no trabalho, em casa, na casa espírita, na igreja, no grupo de amigos, no grupo do futebol. A gente está sempre fazendo as mesmas coisas em diferentes lugares, com diferentes pessoas. Esse é um indicador de uma necessidade urgente que a gente precisa mudar. E olha, ninguém se sinta arrasado por descobrir que tem grandes imperfeições. Ninguém se sinta triste nem desmotivado. Sabe por quê? Quando a gente descobre isso, gente, a gente está ganhando na vida. Porque milhões de pessoas viveram, e nós inclusive, em muitas vidas passadas, e nem tomamos conhecimento que precisávamos mudar alguma coisa em nós. Morremos acreditando que íamos para um céu, e chegando lá no mundo espiritual, a gente foi para o umbral, e lá ouviu choro e ranger de dentes. E quando a gente reencarnou, teve que voltar para cá para recapitular todas as experiências de novo. Então, se a gente chegar hoje à conclusão que a gente precisa de renovação, a gente está num estágio de vitória espiritual diante de todo um passado que a gente tem de estar enganado sobre virtudes que não tínhamos. E estamos no melhor momento da nossa vida, que é o momento da mudança. É o momento de fazer surgir esse homem novo, renovado por essa mensagem sublime do Evangelho. E sermos humildes para reconhecer: errei até aqui, mas a partir de hoje eu quero acertar. E eu acredito que, sendo um espírito destinado à perfeição, eu vou conseguir. Agora, se eu não acreditar, por isso que Jesus disse: crendo, conseguireis. Se eu não acreditar nesse potencial de acertar, eu não vou realmente mudar nada. Eu só vou ser uma pessoa desiludida comigo mesmo. Mas eu preciso, então, fortalecer essa fé, essa confiança, de que eu, nessa luta, não estou sozinho. E nenhum de nós está mesmo. Você tem o seu espírito protetor, gente, e ele não é uma pessoa como a gente. Ele é uma pessoa que já passou pelo que nós passamos. Já venceu. Sabe aquelas pessoas que às vezes a gente vê inspiradoras, positivas, amorosas, que sabem, sempre trazendo coisas boas pra gente? Sabe aquelas pessoas que às vezes a gente lê as histórias maravilhosas delas no livro? Os nossos espíritos protetores são essas pessoas. São pessoas vencedoras em suas imperfeições. E eles assumem a tarefa de nos tutelarem, de nos ajudarem, de nos guiarem, de nos inspirarem. Então, a retaguarda que a gente tem para vencer as nossas imperfeições é imensa. E aí tem os espíritos familiares nossos que já evoluíram, que estão bem além. Tem espíritos instrutores da humanidade, trabalhadores do bem, que basta a gente emitir um pensamento do amor, da bondade, da caridade, um pensamento, eles se ligam, porque embora exista uma rede de pensamentos baixos que circula, de baixa frequência, que nos prende à materialidade, há uma rede muito mais poderosa de mentes vigorosas unidas ao Cristo, que inspiram todas as ideias positivas que um ser humano pode ter na Terra. E quando a gente está em oração pedindo mudança, a gente se conecta com eles. E eles inspiram ideias positivas, salutares. Você já esteve num dia bonito, ensolarado, e sentiu aquele influxo de vida, de esperança, de sonho, de idealização, de realização? Naquele momento você se conectou com essa onda maravilhosa de pensamentos, de progresso para a humanidade. Se ligar essas duas redes mentais que circulam o planeta depende de nós todos os dias. Depende de nós fazermos a frequência exata, né? Hoje em dia os equipamentos eletrônicos fazem a sintonia exata do canal. Mas lembram que antigamente a gente fazia no controle do rádio para pegar a estação certinha? Os mais novos nem imaginam o que é isso, mas existia isso. existe. É verdade, existe. Então, é como era, a nossa mente é como isso. Nós ainda estamos naquela etapa analógica da tecnologia do pensamento em que nós temos que fazer um esforço para buscar todos os dias a sintonia perfeita. Mas um dia nós vamos tornar a nossa mente tão habituada com essa sintonia perfeita que nós vamos nos tornar digitais. A nossa mente vai se conectar diretamente com as ondas mais límpidas, mais cristalinas que tem no universo. Nesse momento a gente vai viver esse estado permanente. E nós vamos nos tornar essas pessoas inspiradoras que hoje nós vemos. E aí nós vamos auxiliar os outros. Mas até a gente chegar lá tem trabalho, tem esforço, tem dedicação, tem empenho todos os dias. E tem esses momentos de oração com Deus pedindo: Deus, eu preciso mudar isso em mim logo. Eu estou cansado de ser essa pessoa briguenta, ciumenta, invejosa, comilona, que toda vez que me sinto frustrado, me acabo na comida. Se a gente está comendo coisa doce em excesso, eu posso falar isso com autoridade. Se a gente come coisa doce o tempo todo, a gente não está só atendendo questões bioquímicas do nosso corpo. A gente está buscando outras compensações também. A gente está buscando outras satisfações. Então observe, tudo que está além do limite do normal, do aceitável, do regular, é sinalizador que tem algum desequilíbrio em nós, gente. E precisamos buscar e nos educar no sentido de vencer isso. Porque a maior liberdade que o ser humano pode ter é fazer tudo o que ele quer. É fazer conscientemente aquilo que ele deve fazer. Essa é a maior liberdade, esse é o maior empoderamento que uma pessoa pode ter. De fazer o que é fundamental para ela enquanto espírito e não enquanto matéria. Por isso que não é satisfazendo todos os nossos impulsos que nós seremos pessoas felizes. Mas sim quando todos eles estiverem submetidos à nossa mente. E aí nós vamos ver que na prece que Allan Kardec coloca aqui, de que os nossos hábitos imperfeitos, repetidos centenas de milhares de vezes em outras vidas, reforçam em nós esses comportamentos. É o que a gente chama de viciação. Quer romper com eles? É tornar os hábitos salutares, positivos, os comportamentos adequados, torná-los frequentes. Porque eles se tornam, então, o nosso hábito, a nossa atitude. Então nós precisamos insistir todos os dias em vencermos as nossas imperfeições, em lutar contra elas e vivenciar o bem. Ah, mas eu ainda sinto vontade, mas não dei vazão. Ótimo, você já está no meio do caminho, você não está precisando começar. É só continuar. E todas as vezes que você se sentir impossibilitado, peça a Deus. Mas peça acreditando que você vai conseguir. Peça reconhecendo que você tem aquela característica que precisa ser mudada. E acredite que todos esses recursos que hoje nós citamos aqui estarão à sua disposição. Se é mais difícil ainda, procure estudar, aprender, conversar sobre o tema. Como eu mudo os meus hábitos? Como eu me transformo? A gente se preocupa em aprender tanta coisa, não é? A conhecer toda uma história de uma telenovela, saber a vida de um artista. A gente se preocupa em saber da vida dos outros. Por que a gente não pode estudar coisas importantes, não é? Por que a gente não pode aprender a ter mais disciplina? Então tudo isso nós podemos. Tudo isso está ao nosso alcance. Então, essa é a nossa mensagem para esta manhã. Eu sugiro mais uma vez que façam a leitura completa, então, dos itens 18 e 19 do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu gravei a palestra também, vai estar disponível lá no site antenormorais.com.br. Eu queria continuar falando muito mais, mas a disciplina nos diz que nós temos que interromper. Que todos tenham uma semana de muita paz, de muita alegria espiritual, que toda essa alegria que a gente está envolvido aqui, desse amor profundo que está nos envolvendo nessa hora, permaneça com cada um de nós. Que a paz de Jesus permaneça com todos.